gente, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. E como sempre eu começo o programa com chave de ouro, né? E continuo o programa com chave de ouro, termino o programa com chave de ouro e por aí vai. A bola da vez é o Black Box. Strike it up. Olha que versão bacana chamada Ultimix. Aumenta o volume. Yeah. diamond rings or 18 karat gold. Fancy cars that go very fast, you know they never last, no, no. Don't go.

uptown, downtown, all around the town. All the girls, them know they wanna look a man now. In London, they wanna fit boy now. In Canada, they wanna fit boy now. In New York, they wanna fit boy now. In Chi-town, they wanna fit boy now. In Jamaica, they know they wanna fit boy now. Hear this, hear this, no respect. Watch this. I'll say it again.

Rio Sul Rádio. Flash. I wanna be where no one will see me. I had to walk the world that make you fall for me.